Bom dia, queridos e queridas, e vamos dar sequência na nosso estudo da Bíblia todo dia, nossa pequena parada para meditar. Eu queria começar ao contrário do que eu faço normalmente. Nós vamos começar hoje falando um pouco da palavra do Evangelho. Vamos partir do Evangelho, Salmo, e depois ver a situação de Jacó. É uma coisa fundamental para a gente ter na mente que existe uma forma, uma espécie de setup, um jeito pelo qual Deus criou as coisas, uma determinada ordem pela qual as coisas funcionam, que fazem com que a vida siga de maneira harmoniosa, equilibrada. E nesse sentido, eu queria chamar uma pequena atenção, que não tem nada a ver com os textos, mas um princípio, né, eu chamaria de epistemológico, né, ou seja, de como a gente constrói conhecimentos sobre alguma coisa, que é o seguinte: Deus não trabalha com conceitos que nos são muito caros e nos são muito próximos. Deus não trabalha com o ideal. O ideal é um conceito grego muito estranho na cultura judaica, muito fora da realidade da cultura judaica. Esse é um conceito que não existe de ideal, porque o ideal é aquilo que a gente constrói no reino das nossas ideias, destacados, separados do mundo real que a gente vive. Deus é o Deus do mundo real. Deus é o Deus que cria as coisas como elas são. Os ciclos de vida, os ciclos de morte, os ciclos de crescimento e de envelhecimento. Deus criou um mundo que funciona realmente e não idealmente. Outro é o conceito de perfeição. Por mais que na nossa tradução da Bíblia a gente vá encontrar a palavra perfeição, né, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, esse é um conceito muito estranho também quando você pensa na mente judaica ou na mente cristã original. Não existe perfeição. Perfeição é um outro conceito grego, traduzido nas suas estátuas, traduzido na sua arquitetura, de linhas retas e absolutamente perfeitas, e que nos constrange a ser uma droga, porque é muito pesado ser perfeito. A palavra que se usa no grego, que é traduzida para o português como perfeito, por exemplo, né, é a palavra teleios. Teleios quer dizer maduro, no sentido de que uma maçã, eu gosto sempre de usar essa ilustração, uma maçã pode ser perfeita. O que é uma maçã perfeita? Existem numa banca, você pode colocar 1.000 maçãs perfeitas, e eu posso garantir que todas as 1.000 estarão diferentes uma da outra. Uma maçã perfeita é uma maçã que está madura, que está no ponto, que está com gosto bom, com a quantidade de açúcares correta, que está com a textura correta, com a casca correta. E isso pode assumir 1 milhão de formas diferentes. A perfeição no conceito grego, ela é um padrão. E a gente vê isso acontecer, por exemplo, quando você vai num supermercado e começa a achar frutas, legumes dentro de um padrão, jogando fora alimentos que estão absolutamente perfeitos, ou seja, estão maduros, estão bons para se comer, mas que você joga fora porque estão fora do padrão. Deus não é o Deus de um padrão, de uma padronização, mas sim de uma maturidade. Então, os dois conceitos que eu queria lançar antes da gente começar a pensar nos textos bíblicos é que Deus trabalha sem idealismo, mas a partir da realidade e criando a realidade, e Deus trabalha muito longe do conceito de perfeição da Grécia para trabalhar com o conceito de maturidade. Então, nas nossas relações, nas relações com o meio ambiente, nas relações de família, nas relações que a gente tem uns com os outros, o conceito com o qual Deus nos anima a viver o conceito de perfeição no sentido de maturidade. Temos relações absolutamente maduras. Bom, o nosso proceder em contraposição a isso é que a gente acaba vendo que a nossa tendência não é a gente sofrer, e eu acho que tem muita gente aqui me ouvindo que sofre porque se considera imperfeito, ou porque não é a mãe ideal, o pai ideal, o filho ideal, o marido ideal, o funcionário ideal, o chefe ideal. Bom, uma boa notícia para você nessa manhã é que você não precisa ser ideal, Você não precisa ser perfeito, mas sim o que o seu filho, a sua esposa, o seu chefe, o seu empregado carece é que você seja real. E que, ao contrário de perfeito, nas suas relações, né, de filho, de marido, de esposa, de empregado, de chefe, de colega, de amigo, de vizinho, do que seja, que você seja maduro. Bom, nessa relação, a relação de maturidade é uma relação que normalmente se caracteriza por ser uma relação de tranquilidade. Tranquilidade nas relações é um fruto quando a gente tem relações a partir do real e dentro de um mundo feito com maturidade. Quando você vê as palavras de Jesus, Jesus é o ponto máximo daquilo que a gente poderia chamar de maturidade como ser humano. Jesus é a expressão maior dessa maturidade que Deus nos chama a desenvolver e ter. Deus nos dá um mundo real para viver, e nesse mundo real a gente precisa de relações maduras. Aí você vai para o dia a dia e vê relações que são, ao contrário disso tudo que eu falei, tensas, complicadas, enganosas, mentirosas, desequilibradas, sem nenhum tipo de maturidade e que geram uma série de comportamentos absolutamente tortos. Bom, então, tendo isso em vista, vamos começar na oração do Senhor, quando ele fala: olha, peçam, aí será dado a vocês. Busquem e vocês vão encontrar. Batam e a porta lhe será dada. Não tem ansiedade nisso aqui. A ansiedade é um sintoma claro da nossa imaturidade, da nossa irrealidade e da nossa expectativa quanto à perfeição de um mundo que não será funcionando, não funcionará de maneira perfeita. Ele fala: fica tranquilo, peça e lhe será dado. Todo que busca, encontra. Todo mundo que bate, a porta vai se aberta. Todo que pede, recebe. Percebe nessa fala de Jesus assim: cara, calma. Por quê? A quem você está pedindo? A Deus. Deus é maduro. Deus trabalha dentro da realidade. Então, em que princípio? Aqui nós temos um princípio que São Tomás de Aquino utilizava muito, que é a analogia entes, que se chama, né? Comparar aquilo que a gente vê para entender aquilo que a gente não vê. Jesus lança a mão desse princípio aqui. Ele fala: olha para você. Se você que é um cara do jeito que é, uma mãe do jeito que é, quando teu filho te pede um pão, você dá uma pedra. Quando teu filho te pede um peixe, você dá uma cobra. Ora, vocês que são maus, aí no sentido de mau aqui é no sentido de imaturo, no sentido de imperfeito, no sentido de desequilibrado, no sentido de gente perturbada, de gente enrolada. Se você sabe dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que o pedirem. Ou no outro texto, né, dará a vocês o Espírito Santo. Essa é a grande coisa boa, a habitação de Deus em nós, para que nós possamos nós mesmos nos tornarmos pessoas maduras e equilibradas, que trabalham dentro da realidade com aquilo que é o melhor. Qual é o pedido melhor para você pedir? O que que é o pão? O que que é o peixe? O que que alimenta a sua vida nessa metáfora que Jesus está fazendo? Basicamente é pedir: Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Senhor, dá-me sabedoria. Se você pede aquilo que você precisa para viver, sabedoria, que é a principal coisa que você pode pedir para Deus. Se você pede a presença do Espírito Santo na sua vida, a direção do Espírito Santo, se você coloca a sua mente nesta direção, invariavelmente, diz a palavra, Deus o dará. Porque Deus não é doido. Deus não é bobo. Ele não vai deixar de te dar aquilo que você não só precisa, mas quando você souber pedir aquilo que é bom, aquilo que vai te permitir as outras demais coisas que você precisa, Deus não vai deixar de te dar. Essa é a primeira promessa de todas. Bom, e Deus vai me dar por quê? Porque eu sou uma pessoa que mereço isso. A gente já falou sobre isso ontem. Não existe merecimento envolvido. O que faz Deus te dar boas coisas, o que faz Deus te cuidar, de dirigir a sua vida, é o fato de quem Ele é. E Ele dá isso por graça. Ele dá isso exclusivamente porque te ama, porque te quer bem. Aí vamos lá para a história do Salmo. No Salmo a gente vai ver mais uma vez essa pessoa se colocando diante de Deus e apresentando-se a Ele, assim: Senhor, olha para mim, dá uma olhada, vê como é que está o meu equilíbrio, vê como é que está a minha maturidade, vê como é que está meu procedimento, vê como é que tá, como é que eu sou. E qualquer um de nós, se olhar, a gente sabe: se eu fizer essa oração, estou ferrado. Se Deus me der pelo que eu mereço, estou frito. Lembra sempre os Salmos, a gente pode orá-los em nome de Jesus, porque o único perfeito, o único que chega diante de Deus totalmente maduro, equilibrado e que diante dele pode dizer com toda tranquilidade: Senhor, atende-me, porque olha como eu estou diante de ti, o que eu estou fazendo. Esse é Jesus. E ele nos deu a possibilidade de orar em seu nome. Não tenta pensar que a sua causa é mais perfeita, mais correta, mais equilibrada que a do outro. Diante de Deus, nós somos dois lambões. E aí, nós temos o texto de Gênesis hoje, em que você vê dois lambões numa relação desnecessária e o que que pode acontecer com um pai que se torna negligente e imaturo. Labão, se você ler a história dele ao longo do livro de Gênesis, você vai ver que é um homem cheio de malandragem, cheio de esquema, enrolão. É o famoso esperto. Você vai ver que Jacó é o camarada que aprendeu ao longo da vida, desde que era pequenininho, a ser um mimado, que sempre fez aquilo que queria e aprendeu, ganhou bastante habilidade com isso. Ele aprendeu a se virar no meio em que ele estava. Se o meio lhe era hostil, ele sempre arrumava um jeito de enganar. A gente está aqui diante do texto que fala do início do processo que a gente já leu, no qual Jacó vai entrar e vai transformar a sua vida e vai se tornar Israel, que vai lutar com Deus e que vai dar um ponto final nessa enrolação da sua vida. Ele já está com mais de 40 anos, ele já é um homem maduro e é um homem já, na verdade, na faixa dos 60. Ele já passou a vida inteira enrolando. Aqui ele vai chamar a justiça para a própria mão e vai acabar levando consigo um monte de consequência que ainda vai ter que lidar lá para frente. Vai ter mais confusão com o sogro. Se você ler, essa novela continua. Leia o capítulo 31, o capítulo 32, você vai ver o que acontece. Mas aqui o que chama a atenção é quais são as consequências. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Para uma família, quando um pai não age de maneira madura, não age a partir de princípios, de colocações, de maneiras de ser que são maduras e a partir da realidade. Labão foi um cara assim. O que que ele gerou na família dele? Mais confusão e a rebelião das próprias filhas. Raquel e Lia concordam com Jacó e passar Labão, que não era nem passar para trás, porque Jacó estava pegando era o que era seu, é o que havia sido combinado. Só que ele percebeu: o cara não vai me desenrolar a vida inteira, vai continuar essa coisa, então vou dar um basta nisso. Agora ele vai dar um basta da maneira do Jacó, enganando. Você vê o último versículo, diz assim: foi assim que Jacó enganou a Labão. Jacó enganou Labão, fugindo sem lhe dizer nada. E isso gera sempre muita tensão, separação nas famílias e desastre. O que eu queria dizer é que você pode pegar essa história e, de novo, essa história não é uma história ideal. Essa história não é uma história bonitinha em que tudo funciona como se fosse uma era uma vez. É uma história real de gente como eu e você. Talvez você tenha uma história dessa na sua vida, em que você teve que passar alguém para trás, que você teve que ser enrolão, que você teve que se virar com as dificuldades da vida. Bom, duas coisas para te dizer. Primeiro, quando você lê a Bíblia, leia histórias reais como as suas e vá até o fim e vê como elas se resolveram. Porque a gente repete histórias ao longo da vida inteira, a gente repete histórias muito semelhantes àquelas que a gente encontra na Bíblia. Segundo, se você vive uma relação familiar enrolada, bota um break nisso, bota um freio nisso, estabeleça relações maduras. Porque o que a gente precisa é maturidade para poder ter respostas maduras. Terceiro princípio. Para de pensar que o que você precisa é ser uma filha ideal, uma mulher ideal, um homem ideal, um chefe ideal. Mas você precisa ser maduro, sim, porque Deus é maduro nas suas relações com a gente. E quarto princípio, não interessa se a sua história é assim feia que nem a do Jacó que você foi lendo e foi descobrindo e foi, puxa, que cara enrolão, como é que Deus usou esse cara para fazer uma nação? Pois é, Deus nos usa, Deus nos livra, apesar de quem nós somos. É a sua graça e o seu amor que explica o como as coisas boas saem de uma situação dessa. Porque Deus é perdoador, misericordioso e está pronto a transformar a bagunça da sua vida numa bênção para muita gente. Deus está pronto a te dar uma transformação e fazer através de você coisas muito boas, apesar de quem você é. E para de carregar essa culpa na sua cabeça, na sua vida, mas também para de viver enrolado. Estabeleça com Deus a luta que você precisa ter, estabeleça com Deus a batalha interna que você precisa ter, não para que você torne-se, para que você se torne uma pessoa ideal, uma pessoa perfeita, mas para que você definitivamente assuma uma posição diante de Deus, de se tornar uma pessoa madura. Quem vai ganhar com isso? Você, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus colegas, as pessoas que estão com você. Que Deus te abençoe, que o fim de semana seja muito bom. Hoje, para quem está sabendo, a gente está fazendo mutirão agora a partir das 8 da manhã, na casa nova da Casa Videira, para descarregar nosso caminhão de mudança. Se alguém que está aí ouvindo e tiver à disposição, entre 8 e 10 da manhã, eu acredito a gente vai estar descarregando esses caminhões e que se você puder passar por lá para ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.